O tradicional representante da cidade de Curuçá está aqui, Intersol. Interson de Curuçá. E a gente liga o beijo apenas que venceu o dom. Vamos lá, se liga o Interson. Um, dois, três, vamos. O nosso amigo parceiro Patrick também, ele chegou com a gente. Fala, Patrick! Você tá no Inter, garoto? DJ Parley! Já tá curtindo? Interson! É? O som de Curuçá. Interson começando! Já estamos na área. Versão do Guarani. E aí, Guarani, como é que é? Vamos Inter. Vamos lá, meu Inter, se liga só. Interson, um arrebentão de Curuçá. E agora, valendo. Deixa eu ligar só! Vai começar! Vamos lá! Interson! Interson! Interson! Interson de Curuçá! Vai! Arrebentão. Vamos lá, se liga, vai! Serra, Marcelino de Mãozinho, Guarda de Bragoti, meu parceiro Padre, que também já falando com a gente, é a primeira dama, já curtindo o som do Inderson. Feeling the loss of control and in the spirit. Bora botar pra começar, Inderson. They don't know what is what, they just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. E eu ia começando! Vai convidando todos vocês pra chegar juntinho com a gente pra vir comemorar mais um aniversário. E aqui no versão do Guarani, meu irmão. E aí, Calu? E a moçada pode chegar juntinho com a gente, tá bom? Vamos lá, Vila da Mazaquara, está em festa. E o Luan vai só começando do jeitinho que tem que ser. Se liga só, senhor. Arrebentão! E olha meu parceiro Sandro Souza também! Da Marte CDs, tá bom? Parceiro que dá o apoio total pra gente no nosso CD ao vivaço! Parceiro Thiago Sambra também! Aí do site, lá ilucinado do Melody! Meu parceiro Diego! Diego Cisne, tá legal? Da rádio! Rádio Maria Melody! Parceiro do nosso apoio do Som do Inderson! Strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Chegando pra curtir com a gente hoje, Inderson. O nosso herói arrebentou, ligou no certo, na área. E aí, tem uma taquara. Parceiro também, testa no grau, tá legal? E aí, Rodrigo? Rolemos também, tá legal? Da GG! 360 tá no Inter também, se liga só! Chegando!

Interson, o arrebentão de Curuçá. DJ Luan. A pontaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá pra pau de pão na cadela. Deixa a impressão no doce. E começa o da senhora. Vai, vó, que não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Me apresenta, vai, pastor. O W.L., calma, mulher. E olha meu parceiro Patrick também por ali, que eu agendei, Patrick. Um abraço do Luan também pra você, viu, Boninho? Minha calma, mulher que pau, vou falar. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher, que tá tranquilo, é sempre assim. Ô, tio, quer aqui? Vem cá, aqui. E escuta aí, rapaz. Tarde te mostrar como é que é. Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Aí tu senta na porra, aí tu senta na porra, aí tu senta na porra e vou te fazer mulher. Ei, tio Lohan, fala pra elas assim: quer ser feliz? Da da da da da da da da da da pra mim. Da da da da da da da da da da pra mim. Dada pra mim, DJ Lohan que tá tocando pras que tão cheio de tesão. Mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, pula no piro, vai, relaxa no piro. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Vai, pula no piro, vai, relaxa no piro. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Vai começando! Vai se ligando, assim o Interson! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Vai girar, vai girar! Vai! Interson. Interson de Curuçá. E a galera vai chegando! Vai, vai! Vai girando, vai girando, vai, vai, vai! E o Luan que vai tocando! Caralho! E vai jogando essa mãozinha, e vai jogando, e vai batendo! Bate na palminha, e bate na palminha! E a galera vai chegando, vai chegando, vai chegando! Interson de Curuçá. Interson, o arrebentão. Interson. Vamos lá, DJ Sander. Vai começar. Vai começar. Um, dois, três, e agora. Mas ela quer o seu movimento. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso. Ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara. DJ Lua. DJ Lua. Então vou ter que levar. Valeu um assalto pico. Valeu um assalto forte. Mas valioso que ouro. Luan. Essa tropa é o seu concerto de chachada. Essa tropa é o seu concerto de chachada. Essa tropa é o seu concerto de chachada. Essa tropa é o seu concerto de chachada. Vai começando. É o seu concerto de chachada. Essa tropa é o seu concerto de chachada. Um, dois, três, vai. E aí, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Oh. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! E a gente vai combinando na parceira e vai chegando! Bota ela pra mamar, mas é ruim não, macatuca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. E o fala, meu parceiro Romarinho. Você também tá com a gente. Obrigado a você, viu, Boninho? Um abraço aqui do Luan. Vai! Vai, vai, vai! Cadê o Loló? Oi? Me dá o Loló. cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Você vê Papai Noel, os três reis magos, e todo mundo teletando, todo mundo de novo. Isso aí é doidão. O gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão, o gordinho tá doidão. E o Luanzinho tá doidão, o Luanzinho tá doidão, o Luanzinho tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Aí começando, começando, começando. Você. E a baixada do Bidrigal do Guarani vai chegando juntinho com a gente hoje. Vai chorar na manhã assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Intersom, o arrebentão de Curuçá. Tá ali na pressão, vai. Thiago Sampre do site Alucinado do Melody, meu irmão. E meu parceiro Diego, do site também, tá legal? Do site Rádio Mania, do Melody. Toda a rapaziada que dá o grau do CD do Intenção. Bora, Anderson! E o quê? Pra começar, ué! bacana. Pede pra botar, pede pra botar. Um, dois, três, e agora? É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Vai, vai, né? Sonha foi no quê? De verdade, vem na coreografia, vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar tu vai pra baixo, eu pedi tu vai pra cima. Quando eu mandar vai pra baixo, eu pedi tu vai pra cima. Vai, bunda! Vai! Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. E começando, começando! Vai, vai, bunda pra cima, vai. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Só liguei pra te falar. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a minha. Vai, já menos que beijando, já já tem pressão pra todo lado, meu irmão. Vamos só baixando o som, só na manha. E aí, meu IT? O nosso amigo parceiro Lourinho, patrão da Sky, também o Lourinho da cremação, da com a gente. Obrigado você, Lourinho. Lentamente, toda minha galera que me entregou na cremação do mês do Guajiri, obrigado a vocês pelo carinho. Tá todo mundo aqui, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Como é que é? Fiquei na fita, como é que é? Fala pra mim, fala pra mim. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Vai! Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melly! Começando! Vai começar. Pra sentar. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen, toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Pouco tu vai ser o boga. Vem cá, tu tá meu boga. Pouco tu vai ser o boga. Vem cá, tu tá meu boga. Pouco tu vai ser o boga. Vem cá, tu tá meu boga. Pouco tu vai ser o boga. Yeah.

com desespero não dá mais. O nosso amigo parceiro Pablo do meio ali com a gente, obrigado você. Mas pra ele a primeira dama, é claro, né, Murilo? Mas pra esperar o tempo castiga, eu preciso te encontrar pra te falar. Só pra começar, vai! Dudu, e aí, Dudu, como é que é, Maninho? Assim não nos enxerga, eu não aguento mais. Só ver você. Olha bem pra mim, amor. O nosso amigo parceiro do Mente Legal, testa do grau. E é do Rodrigo, polêmicos do Mente Legal. GG. 360, meu irmão, vou te contar toda a galera do Interson, o Arrebentão. Um pouquinho de vibração pra todo lado! E a gente vai saber se começando no Bula Bé inicial. Chama, chama! Chama, Belly! Sou. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. E olha, tudo bem com o bichinho do Mitrigal da oficina. Mike também. Mike Motos de Curuçá. E eles que dão apoio no hotel também aqui. O nosso amigo Marcelo Janderson. E ele, o Interson, meu irmão. Vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. O nosso amigo parceiro Mike Lobo, do bem já com a gente, obrigado a você, Mike! E não brincadeirinhas, baby, eu cansei de tentar te mudar. Bora tocar! Vai começar o Interson, só na mãe! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, assim, ó! Interson! Aqui é o super-herói arrebentando. Interson! Muito bem, legal, dona Marcela da Serra! E aí, é só chegar, junto com a gente, vamos só apenas começando! No jeito que vem, já tem Thiaguinho! Tem, deixou, tem o show, meu irmão! Começando! Respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Vamos lá, se ligar agora, Niazinho! De pijama, maquiada, desbocado, educado. E olha como é que é, se liga só, vai! Exagerado, sim. Sou mais você que a maior prova de amor, tô te mostrando. É tá com você aqui do lado, apagando o contatinho. Bora começar, senhor! Se eu aceitar essas flores que você mandou, Não pense que já vou lhe perdoar. Joga no comercial hoje, tá legal, Gigi? Lua. Vamos nessa, Vila Termata, agora inversa aí o Interstelária. Lutar se eu aceitar essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer. E agora, se quero ver. As lágrimas que derramei por você. Oi? Flores não sabem andar. Flores não sabem chorar. Serginho, lá de Santa Cruz do Arari também está com a gente. Obrigado a você aí, Serginho. Um abraço forte aqui no Luan. E de toda a nossa equipe do Interson. Bora, meu Inter! Todos os meus segredos. Oi? Foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Rapaziada, muito legal, comitiva. Olha a cremação do bicho com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho. Sou um machucado, desacredita. Imagina que ação da sua mãe. Vou aceitar essas flores que você mandou. Não pense que já vou lhe perdoar. Daqui a pouquinho, Thiaguinho chega, põe no doce no máximo. Aí um bom champanhe vão faltar seu ar. Logo mais tem, nem show. Essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Não sobrevivo. E a gente vai jogando assim pra galera, chama banha. Uns abraços que me dê. Oi? E o que vai ser de mim? O meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Pelo mesmo achado, muito legal, comestiva. Ele de Santa Cruz, de Ararim, também jogou a gente. Obrigado a vocês, gente, pelo carinho, tá bom? Mas você sumiu. É tipo um vício que não. O Gini que achou sua mão. E agora de quem é a culpa? E aí, Dudinho? A culpa é sua por ter esse sorriso. É. A culpa é minha por me apaixonar por ele. Yes. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio. O nosso amigo parceiro Bruninho também. E ele é a primeira dama, estou com a gente. Obrigado a você, Bruninho. Júlio, tá só na mãe, só na mãe, só na mãe. Eu tô falando com você. Tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. É? Vou beijando esse copo. Sou da Rocha, vai levando samba pra você, tá bom, só na mãe. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Fala, meu parceiro Zezinho, e aí, Boninho? A dia jogando assim pra você, se liga só. DJ Luan. DJ Luan. Yeah. Yes. Fiquei de longe, observando você. Tão linda como o sol que brilha no amanhecer. Parece um sonho. E aí, pessoal, começando. Tá junto de ti. Começando só na mão, só na mão. Curtindo. Interson, a verdadeira tradição de Curuçá. Arrebentão, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É o arrebentão. Interson, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Interson, o som de Curuçá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. O herói virtual. Oi. Vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada. Interção, mas só pra eles começando, rapaziada, vai chegando com a gente. Hoje que no fechão do Guarani, se liga só. Eu já tem pressão pra tudo lá. Tem meu parceiro Thiaguinho, Gene Show. Disse aquela. A gente vai só começando, começando. Ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Use, se foi divertido. Divertido? Me trair. E o quê? Nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. E a gente vai só começando. Vamos lá, se liga aí, Serra. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Interson de Curuçá. Disse que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi? O nosso amigo e parceiro da cremação. Tudo bem. Eu beijo com a gente, obrigado a você, já vamos, Lio? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Que esqueci aqui. E olha só como começou. Só 5 minutos. Só não vai, juro que já foi. Valendo! Levo só um importante. O que você deixa? Depois bato a porta. Nem digo já vou. Últimos instantes. E a Marcela vai chegando pra curtir hoje no Guarani. Só conheço você. Bora lá, Luan. Eu choro por amor. Oi. Me diga quem nunca chorou. Me diga quem nunca chorou. quero beber, mas eu acho o boteco fechado. Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do... O nosso amigo parceiro Zezinho do Belo com a gente, hein, Zezinho? E aí, Maninho, como é que é, garoto? É? Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Tô remoendo o que ela me falou. Dessa vez acabou, acabou. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Essa moda tocando me acabou. O nosso amigo parceiro Leônidas, os patrão, o patrão da carne, tudo bem? E ele tá com a gente, obrigado a você, Leônidas. Banda 007. Tira de gente, vai longe. Se quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor, chegar mais perto que eu vou te mostrar. Te juro pela luz, a lua cheia, que vai valer a pena. E é uma pena você não. Olha, começando, vai. Um beijo causou verdade, minha memória. E outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Nem quero lembrar. Assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você. O nosso rapaziada do Rio ali com a gente. Tô curtindo o Interson do Sol na Manha. Passando de benefício, vou te contar, viu, Bolinho? Já sou nada, tô curtindo o Interson, valeu. Banda 007. Bora mandar mais um! Chega aqui assim, ó. So many lovers, too many nights. Face in the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Bora me começar mais um vídeo, tá legal? O link de Benevides. E eles estão com a gente, obrigado a vocês, tá bom? On the river, I'll never cross. What? Wind on the ocean, the feeling is lost. E aí, Xuxu? I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Muito bem, começando, começando. Like a fool. Fala, Bani, deixou. For you to come back, fool. I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to lose you this way. And now I'm just fooling myself. Que tá original, original, original. So many lovers. Too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Interson! Ray on the river, I never cross. Wind on the ocean, the feeling is lost. Vai começando, vai! I still believe that you cross. Mas já subiu no túnel independente do Guarani hoje aqui. Sábado começando! Deixa a depressão pra todo lado! Like a fool. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose. E vem passando o JP, a melhor luz de Castanhão, tá no Inter. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Som. Pouco a pouco eu te perdi. E eu? Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível, tirar do coração é impossível. Eu te amo. Toma mais uma, vai! Vai assim pra malta, trava, mano. Vai tocando, vai tocando. Já mata quadra, também viaja hoje. caixa do Guarani, se liga só. É ou não é? Quando é amor, a gente se esquece do passado e tudo que passou. A gente vive em pensamento e o presente esquece a dor. E o olhar de quem se ama é o brilho encantado. Quando é amor, um elo, uma casinha simples vira um castelo. O que era pra ser ser meu anjo já não é mistério. Chora só se for de saudade, se ela magoar. E se magoa, chora. Chora porque ela é tudo. Ela é a dona do mundo. É? Minha estrela, meu luar. Chora que mensagem, já depressão, já depressão. E magoa, chora. Chora mesmo sem querer. Chora sem saber porquê. Chora se ela chorar. Que se magoa, chora. Chora porque ela é tudo. Ela é a dona do mundo. Minha estrela, meu luar. Que se magoa, chora. Chora mesmo sem querer. Chora sem saber porquê. Chora se ela chorar. Ter vendido nosso sofá, o terno e o vestido de noiva deve estar no bazar. E a moçada vai chegando pra cá com a gente hoje, fechou do Guarani. O carro que ficou comigo, essa semana eu vou tocar. O apê que nós dois dividimos, Interson, já coloquei pra alugar. Vamos lá, Interson! Enfim, quase tudo. É, quase tudo. Mas o amor que eu sinto por você tá aqui. What? Eu não doei, eu não vendi. Vai ser difícil alguém tirar de mim. E se tirar eu deixo de existir. O amor que eu sinto por você tá aqui. Respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Bora botar esse negócio pra esquentar, se Luan! Um, dois, três, um! E olha, rapaziada, vai chegando com a gente, vai curtir hoje o nosso Interson arrebentão de Curuçá, chegando até aqui, tá legal? Pra fazer o grande versão aqui do Guarani, meu irmão, já estamos na área. E aí, tem até agora, como é que é? Yeah! Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Um lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos que vivemos. Eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. E a gente vai girando assim pra galera. Só pra começar, E a gente vibração e chuva aumentando o clima. Vai! Supa, pararará, você que mexiga, né, Marinho? De ter você aqui pra me amar. Você vem com um brilho no olhar e diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. E olha os nossos apoiadores do Bitrigal aqui do Interson. O meu parceiro Sandro Souza da Marte Cendês também. Ele, o Thiago Sambre também, tá legal? Do site, os alucinados do Melody. Olha o Diego do site também, Rádio Mania Melody. Esses são os homens responsáveis pelo CD do Interson. Que vai essa, Thiaguinho? Interson trabalha sempre em nome de apoio de loja Santa Fé. Agora eu sei porque ele é rei, é o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais, a tribo vem pro Tupi. O meu parceiro Xanjão também, legal, homem que dá o irão do nosso CD aí. Do Pará, só no banho de Xanjão. Curtição, DJ Toninho vai. Boa, senhor. E agora o rei vai tocar. Interson de Curuçá, Interson de Curuçá, Interson, o arrebentão. DJ Luan. É, DJ Luan. Aceita, meu amor. Sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. O Interson de Curuçá é o senhor. Já estamos na Vila Tamataquara. E o Luanzinho, Luan, Banda Amazonas. A minha rapaziada, obrigado de Punha de Pedras. Primeiro estou com a gente por ali. Obrigado a vocês pelo carinho. Tô curtindo o Inter aqui, ó. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E o um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh. Luzinho, tô aqui no meu lado do céu. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. E em você o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Rodrigo do Bolêmicos também, de legal. É o rapaziada do Bitrigal da GG 360, é isso? Não pode acabar assim, meu bem. Estou com a gente aí no Interson, o arrebentão. E aí, GG 360? Meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos, eu vou. Vai dançando, vai. Mas calma. Pede uma cante, vai. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vá se envolver. Vou ficar sozinho. Marcelo vai deixando com a gente, vai deixando, vai. Minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vá se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Intenção. O som de Curuçá. Preciso te ter, perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. DJ Luan. Baby, vem me ame. Yes. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você, ai, não consigo te esquecer, meu. E a gente vai na marquete, no marquete, vai! Seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. E olha meu parceiro Rafinha do Beijão, as lindas. E aí, Rafinha, um abraço pra você, meu brother. Deixou e deixou em você. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. E olha meu parceiro Dmitry Araújo. E ele, seu primo Rodrigo também, americano, estão com a gente. Sim, olha o Diego, está curtindo muito o Inter na tua cabeça, né, meu irmão? Toma-te! Só quero. E alô, Maria! Feliz. Zé Maria, meu irmão! Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Muito Inter na tua cabeça, é? Inter! E viver. Som! Um amor. E o quê? Para sempre. Aí eu te digo assim, ó. Só eu e você. Intersom! Intersom! O super-herói arrebentão. O som de Curuçá. Bora começando o Guarani! E aí, Tama Taquara, como é que é? Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. E eu, Xuxa, como é que é? Motora, mulher, aquele é a primeira demo do Bem Brother com a gente. Tá só na mãe de aranha, chama, mano. Agora estou só. Faço que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Yes. Você estragou com os sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos. Nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. E a nossa história, o nosso amor, e o Inter, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Fala, meu herói! Oh, oh, oh, oh, oh! Estamos na área aqui, ó! Você de mim, yes. Meu coração tá te chamando, uhul. Quer te seduzir. Quando eu te vejo, eu te desejo de corpo e alma. Ah, eu não vivo e eu sem você. Eu não desisto sem você. os cientistas e os consagrados vão te conquistar. DJ Edilson e Edielson é quem vai tocar. Ciccone é o furacão do som. Ah, eu não vivo sem você. Eu não desisto de você. Sabe, mexendo de bateclara, se liga só, vai. Fica comigo essa noite, eu te... Na Sky também ali com a gente, obrigado a vocês. Bacharel que estão curtindo com a gente, meu irmão. Tá chegando de mocinho, vai. Juntos. Bacharel de Benevides também, João Buralim, obrigado a vocês pelo carinho. Tá todo mundo aqui hoje. Está. O Intel Show. Vai, vai, vai. Doce beijo. Você me deu. Doce beijo. Você e eu. Doce beijo. Vai só começando, já já tem pressão pra todo lado. E a gente vai levando a marcante pra galera, do jeito que a galera dá valor. Se liga só, vai. Intersom, o super-herói arrebental. Que é o super-herói arrebentão. Bora pra cima, meu item! Que a gente vai só começando, ó, senhor! Oh! Eu quero você bem junto a mim. Sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. E olha, minha comestiva também vai chegando por ali com a gente. Baixada de Viseu também por ali com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho. Espero. Já tô curtindo o Interson, né, meu irmão? E rever os lindos momentos, eu e você. E o meu? Interson, o respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Oh! E a gente vai já pegando o clima, Marcinho! No jeito que tem que ser, Marinho! Os infectados da caveira, infectados da caveira, o veneno. Os infectados da caveira, deixa a festa agitada, perdendo. Tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento e o carinho que a gente fez. Banda! Quero mais! Fenômeno do Melody. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Deixa o vento tocar, deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Oh, oh, oh. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, tá no céu. Tá com medo de amar. E aí, Marcinho? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Luan tocar, deixa o coração depois se abrir. Manda pra cima, meu maestro! Maestro DJ Luan só toca as melhores. Era isso que vocês queriam? Então toma! Toma pressão! Peterson e Lojas Santa Fé. As verdadeiras tradições de Curuçá jamais serão esquecidas.